Hoje eu quero dançar na minha rua, no Recife antigo iluminado. Também quero uma lua nesse céu, sim. Você, o amor, nós dois, até o amanhecer. Abraçando você e vendo o azul de uma madrugada que acende cada raio de sol que vem buscar luz em nós, pra nós, por nós, em cada alvorecer. E dançando assim, tudo é lindo, amor. Cada passo que dou vou te levar a recordações em nossas vidas, tantas festas, sonhos, despedidas. Feche os olhos, nada mais te falo. Quero a melodia escutar. Hoje eu quero dançar na minha rua, no Recife antigo iluminado. Também quero uma lua nesse céu, sim. Você, o amor, nós dois, até o amanhecer. No Recife antigo e iluminado, também quero uma lua nesse céu, sim. Você, o amor, nós dois, até o amanhecer. Você, o amor, nós dois, até o amanhecer.